Camaçari. O novo fenômeno arrancando a emoção de todos os corações. Em nome da Voz Comunicação, coração vai se apaixonar mais uma vez. Se arrependeu depois que me perdeu e hoje chora, só chora. A voz que emociona.